Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Joga na minha frente, me engana não. Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com um nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um chaveco, ela finge não ouvir. Mas se eu grito, olha a bruxa, agora olhou. Vem discutir, sua psicologia tá um tanto quanto errada. Ou me aceita de uma vez, ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Será que ela quer ou não quer? Não sei, rapaz, só sei que ela paga pau. Ela é atriz, ela faz cena, ela mete uma pressão. Se joga na minha frente, me engana não. Feito cobra mal matada, ela rebola, eu passo mal. Com um nariz empinado, ela é a tal. Se eu mando um chaveco, ela finge não ouvir. Mas se eu grito, olha a bruxa, vem discutir. Sua psicologia tá um tanto quanto errada. Ou me aceita de uma vez, ou tá danada. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Bate na cola da mão. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual. Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Só vocês! Tá bonito! Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau. Qual é que é? Todo